Panorama Agrícola para 6 de setembro de 2010, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, aquele abraço para você. Hoje é segunda-feira, 6 de setembro de 2010. A noite ainda é de lua minguante e este é o Panorama Agrícola. Nós temos hoje nos trabalhos técnicos o Márcio Peixe, que envia o seguinte ditado para você. No campo, o olho do dono é o maior fertilizante. Confira as atrações do programa de hoje. Faça um churrasco com um sabor especial. As vantagens da produção integrada. Conheça também o Fundo para Desastres Naturais e o Código Genético da Maçã. No mercado agrícola, a safra do trigo. E no espaço da mulher, cuidado com o seu coração. Para participar do Panorama Agrícola, você liga 48-3239-5647 ou envia e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Deixe o churrasco com um sabor especial, salpicando folhas de alecrim sobre o carvão. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. As doenças cardíacas são a primeira causa de morte no Brasil. Mudar nossos hábitos de vida e alimentação é a única forma de prevenção. Um coração, para ser saudável, precisa de cuidados. E estes cuidados estão ao alcance de todos. Dê uma atenção especial à alimentação. Inclua frutas, verduras e legumes. Cultivar uma horta e um pomar é uma maneira econômica e saudável de obter estes alimentos. Controle seu colesterol. Previna-se da pressão alta e diabetes. Nunca fumar é um grande presente que podemos dar ao nosso coração, porque diminui muito o risco das doenças cardiovasculares. Modere na bebida alcoólica, faça atividades físicas, mantenha um peso saudável e administre o estresse do dia a dia. Deixe seu coração em boa forma para poder ficar mais tempo perto de quem você gosta. É hora das notícias. Conservação do meio ambiente, maior produtividade, redução de custos e certificação oficial são algumas das vantagens do sistema de produção integrada, que é incentivado pelo Ministério da Agricultura. Atualmente há 16 projetos de produção integrada normatizados no Brasil, entre eles o do abacaxi, da banana e do caju e também do setor de citros. Estão em desenvolvimento mais 22 cadeias produtivas, como ameixa, amendoim, arroz e batata. O sistema foi adotado no Brasil por produtores de maçã em 2001 por exigência de certificação de mercados como o da Europa. Esse sistema garante ao consumidor um alimento seguro e com qualidade diferenciada ao produtor. Além disso, diminui o consumo de água, energia. O uso também de fertilizantes e agrotóxicos é menor e isso contribui para um menor impacto no meio ambiente. Vem aí as informações do mercado agrícola. As informações desta segunda-feira são da economista do CEPA, Márcia Cunha Varasquim, e tem relação com a safra do trigo. Em Santa Catarina, a safra 2010-2011 teve sua semeadura concluída e as lavouras se encontram em desenvolvimento. O IBGE acredita que, apesar de ter uma significativa queda na área plantada, a produção esperada não deve cair tanto por causa do aumento na produtividade. Aqui no estado de Santa Catarina, a safra 2009-2010 foi 15% menor que a safra anterior, que havia sido a maior da década, com 275 mil toneladas de trigo. As razões foram a redução na área, por conta dos baixos preços praticados na época do plantio, e também em função de adversidades climáticas, excesso de umidade. Para 2010, segundo o IBGE, a área semeada deve cair ainda mais, mas os 95 mil hectares serão suficientes em função da expectativa de uma melhora na produtividade. Na safra 2009-2010, as principais regiões produtoras de trigo em Santa Catarina, pela ordem, foram Xanxerê, Curitibanos, Canoinhas, Chapecó e Joaçaba. Entre essas regiões, a maior produtividade foi em Curitibanos e, na sequência, Xanxerê. O município de Campos Novos, no meio-oeste catarinense, é o segundo maior produtor brasileiro de trigo, atrás apenas de Tibagi, no Paraná. E com relação ao mercado do trigo, o preço do cereal para o produtor catarinense, após alcançar seu pico em abril de 2008, quando a saca chegou a ser cotada a R$ 37,07, recuou, e no mês de julho de 2010 a cotação era de R$ 24,32. Na safra que passou, o governo foi responsável pela compra, através de leilões, de mais da metade da produção catarinense. Exatos 51% da produção de trigo foram comprados por meio de leilões pelo governo federal. A mesma mão que conduz, arado foi inchada, colhe o fruto que semeou. Em sua terra bem cuidada, o resultado do trabalho brota da lavoura e da criação. Graças ao esforço organizado e à boa administração. Canta, canta, meu amigo, o fruto do teu suor. Canta, canta com orgulho, por ter colhido o melhor. Canta, canta, meu amigo, o fruto do teu suor. Canta, canta com orgulho, por ter colhido o melhor. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. Sancionada a lei que autoriza a criação do Fundo de Catástrofe. Os recursos, constituídos em parceria público-privada, irão garantir às empresas seguradoras e resseguradoras cobertura suplementar dos riscos de seguro rural em casos de catástrofes climáticas, como secas, geadas intensas ou excesso de chuva. O governo federal vai aplicar até R$ 4 bilhões por meio de títulos públicos, sendo a metade desse valor no primeiro ano de execução do fundo, que vai permitir, nos próximos 10 anos, que o valor segurado das lavouras seja elevado de R$ 9 bilhões para R$ 50 bilhões. Serão beneficiados pelo fundo de catástrofe 300 mil produtores. Os recursos vão garantir a cobertura de aproximadamente 35 milhões de hectares, o que representa 56% da área cultivada de grãos, frutas, cana-de-açúcar, florestas e hortaliças no Brasil. Possuir o dobro de cromossomos no código genético é o que faz da maçã uma fruta mais saborosa e saudável. A afirmação é de uma equipe internacional de cientistas que se reuniu para, pela primeira vez, mapear a sequência do DNA de uma das frutas mais comercializadas e consumidas do mundo. As pesquisas revelaram que a maçã tem sequências duplicadas em seus cromossomos. Enquanto a maioria das frutas contém entre 7 e 9 cromossomos em seu genoma, a maçã possui 17, o que lhe garante cor, textura e sabor diferentes. Doutor Arroz. Dúvida? Escreva para doutorarroz@ipagre.sc.gov.br. Se você tiver dúvidas sobre o cultivo e a cultura do arroz irrigado, escreva para o Doutor Arroz. Uma equipe de técnicos e pesquisadores irá responder a sua dúvida. Ou, se preferir, escreva aqui para o Panorama Agrícola. EPAGRE, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Rodovia Admar Gonzaga, 1347, Itacorubi.